Instruções importantes para o relaxamento. Caixas pretas em cima do meu armário, me trazendo velhas notícias e lembranças do passado. Do que achar das palavras chulas dos vocabulários velhos, driblando as escadas, inventando novos mistérios. Do que achar de tudo que não há de bem pra mim. Difíceis decisões que podem nos levar ao fim. Do que achar dos famintos de paz e sossego. Dias e noites de grande tormento. Não tá parecendo autocai. Não aguento. Não aturo. Não preciso de tanto blá blá blá. O que eu quero é que todo mundo saiba que as subidas e descidas nos preparam grandes ciladas. E o que eu faço é passo a passo, seguindo o meu caminho, com pressa de chegar. O que eu quero é que todo mundo entenda, a vida é uma batalha suja e violenta, cotidiano selvagem, mas eu enfrento com coragem. Entendido?